Você então está desafiado a pescar do reino de Deus e a colher com bastante plenitude. Portanto, louve ao Senhor! Lance tua rede ao mar. Se você quiser pescar, na primeira pode não vir, na segunda sei que virá. Você tem que plantar com fé, você tem que colher com amor, na certeza que irá vingar. Foi Jesus mesmo quem mandou. Lance tua rede ao mar. Certeza que irá vingar. Foi Jesus mesmo quem.